Hoje dia 27 de agosto de 2017, eu sou o Tiago e pela misericórdia de Jesus, pastor dessa igreja linda, Vida Nova, Itabuna. E essas e outras ministrações você pode ouvir lá no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Peço aos irmãos oração. Nós temos algumas coisas para reestruturar na igreja e Deus tem nos funcionado a organizar e gerir algumas coisas, e eu peço a oração de vocês. Vocês ouviram? Amém? Amém. Então vocês oram comigo em nome de Jesus. Nós não teremos talmidim essa semana nem na outra, e se Deus quiser nós vamos começar já com o estudo sistemático na outra semana, depois da semana do feriado de 7 de setembro, tá bom? Nós vamos estar juntos, se Deus quiser, se eu estiver vivo até lá. Se não, a gente está junto também, né, irmãos? Porque ele tem de boa aqui para poder continuar a obra, amém, irmãos? Não é amém que eu vou morrer, não. É amém, amém que tem gente para continuar a obra, amém? Vamos lá, Deuteronômio 30, 19. Não sei se vou conseguir terminar hoje. Vou tentar. Hoje nós vamos falar sobre a morte como a única passagem para a vida. Morte, a única passagem para a vida. Você pode dizer isso? Morte, a única passagem para a vida. Naturalmente ninguém quer morrer, né? Nem o Senhor Jesus o quis na hora da sua agonia no Getsêmani. E Jesus não quis morrer, mas ele tinha que morrer. Então ele se entregou, como diz em João, voluntariamente, e morreu para que nós tivéssemos vida e paz. Mas o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Amém, amados? Então a morte, ela é a única porta, a única passagem, o único caminho para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Vamos ver isso hoje na palavra de Deus. Meu Deus, o pastor vai pregar um sermão de terror? Não, irmão, não, confia em mim, você vai sair daqui assim, ó, querendo morrer para nascer de novo. Existem várias mortes. Existe a morte física, pela qual a maioria de nós vai passar. Eu pretendo não morrer, porque eu pretendo ser arrebatado. Eu não gosto desse negócio de morrer, não, viu? Vou ser bem sincero. Mas provavelmente a maioria de nós aqui vai morrer um dia. Existe a morte física, existe a morte espiritual, que é a segunda morte, não é? E existe a morte da carne, a morte que nós precisamos enfrentar para experimentar a vida. Nós estávamos mortos, na verdade, em nossos delitos e pecados. Eu tenho até um sermão que eu estudei, preparei para pregar, nunca preguei, onde eu vou pregar, que é a morte da morte. Mas não é hoje que vamos falar sobre a morte da morte. Hoje vamos falar ao contrário, sobre a vida da morte. Hoje nós vamos falar sobre a importância da morte. Claro que eu não quero que ninguém saia daqui querendo morrer, embora a palavra de Deus diga que morrer é Cristo, viver é... não, morrer é lucro, viver é Cristo, amém? Morrer é lucro, viver é Cristo. Vamos lá, irmãos, então, começar aqui por Deuteronômio, antes que você fique assustado, e antes que eu também fique assustado. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim, vamos ler do 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor de todo o teu coração, ou que ames ao Senhor, teu Deus, perdão, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Isso aqui nós estamos vendo a declaração que foi feita a respeito da bênção, da promessa que os irmãos lá no deserto iam viver quando passassem para Canaã, ok? Diz assim: porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Lembra que adiante do Jordão, você já estava ali, Cades Barneia, naquela região próxima já da cidadela do muro de Jericó. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando Moisés discursou isso, ele deixou princípios claros para o povo de Deus, antes de passar a liderança para Josué. E nós, embora sejamos a nova aliança, temos esse texto como um dos textos que são princípios para nós aqui na nova aliança, no Novo Testamento em diante. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra é poderosa, ela é eficiente, eficaz. A tua palavra, ela não é uma cunha, ela não é um calço, ela não é uma gambiarra. A tua palavra, ela é perfeita, ela não precisa de retoque, ela não precisa de remendo. A tua palavra, ela chega e encaixa nas nossas necessidades, superando elas. Nós todos aqui temos diante de nós todo o tempo uma escolha: vida ou morte, vida ou morte, vida ou morte. Nós queremos escolher a vida, queremos escolher o certo, queremos escolher o prudente, queremos, em nome de Jesus, escolher o caminho mais alto. Mas para que isso aconteça, temos que matar a vontade que quer o contrário. Então, já que temos que morrer, queremos morrer do jeito certo, queremos morrer no que temos que morrer, para que essa morte não comece a acontecer onde não deveria acontecer em nossas vidas. Nos ensina essa noite que, se nós não colocarmos a morte no seu devido lugar, áreas que deveriam estar vivas em nós vão começar a morrer. Nos dá essa graça essa noite, nos aprofunda na tua palavra, para sermos crentes maduros e sabermos a resposta da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém? Amém? Amém. Então, pronto. Eclesiastes 7:1, você pode abrir, por favor. Vá um pouquinho mais. Eclesiastes 7:1. Diz assim: se você não achar, confie em mim, tá? Estou lendo aí Eclesiastes mesmo. Eclesiastes 7:1 diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é aquilo que sabem sobre você do que o que você espalha de forma artificial como perfume. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Quando nós morremos, não há perfume que supere o odor natural da nossa putrefação. Por mais que seja bem embalsamado, vai ter uma hora que vai ficar desagradável. Mas a nossa boa fama, ela pode ser mais poderosa na nossa morte do que ter o cheiro desagradável do nosso corpo decompondo. É muito cru o que Salomão está dizendo aí, mas é muito verdadeiro. Os corpos embalsamados, eles tentavam disfarçar aquele odor, até porque o enterro do judeu era de pelo menos, na verdade não é um enterro, mas a comprovação da morte era de pelo menos 3 dias, né? Eu não sei exatamente quando isso começou na cultura judaica, não sei se isso já existia nesse tempo que Eclesiastes escreveu, que Salomão escreveu esse texto, mas é sabido que até 3 dias de morto se considerava que ele podia estar vivo. Daí o motivo de Jesus ter esperado Lázaro 3 dias para depois de ressuscitá-lo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, e daí a lógica dele falar de perfume e de boa fama e falar de morte, por quê? Porque é na hora que o sujeito morre é que a gente tem a disposição, pelo menos, de falar mais bem do que mal. Já viu como era o enterro? Gente do céu, eu já vi que no enterro ninguém fala do defeito morto, a não ser que seja uma pessoa muito ruim, né? Quando a pessoa é muito ruim, alguém fala assim, é, né, tomara que Deus conserve. Só diz assim, é melhor ter morrido, né, porque era uma vida de tanto sofrimento. Mas, geralmente, no enterro, as pessoas falam daquilo que era o melhor em quem morreu. A boa fama aparece muito no enterro. Tem um filósofo, Mário Sérgio Cortella, não concordo com tudo que ele diz, não, mas ele, em um dos livros dele, em alguns dos livros dele, ele fala sobre a importância que nós temos no nosso legado. E uma das perguntas que ele faz é, o que vão dizer de você quando você morrer? O que é que vai estar escrito, Marcos, na sua lápide? Esse é um problema para Patrícia, né? Se você morrer primeiro. Tá, o que será que a sua esposa ia colocar na sua lápide, Daniel, se você morresse primeiro do que ela? Aqui jaz um pai dedicado, né? Um marido presente. O que será? O que será que minha mulher vai botar se eu vier a morrer antes dela lá na minha pedra? Gente, eu não quero só números e um não, pelo amor de Deus. Eu acho aquilo deprimente. Ele chega no cemitério, né? Tem um monte de númerozinho. Gente, a pessoa passou a vida toda viva, passou a ter um númerozinho, né? Nem deu assim um. Bota pelo menos um versículo, vai que o ímpio passa a lei e converte, né? É uma boa, Marcos, é uma boa. Então, a pergunta é: o que eu deixo de cheiro quando eu morrer? O que eu deixo? É só o cheiro desagradável que eu vou apodrecer? Mas o que eu deixo de boa fama, de cheiro? O que é que eu deixo postumamente? O que é que fica quando eu morro? E aí ele diz, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em, consideração. Parece um pouco deprimente quando ele escreve isso, inclusive todo o livro de Eclesiastes é um pouco ácido. Mas a ideia aqui é o seguinte, eu e você, de vez em quando, temos que parar para pensar um pouco naquilo que a gente está evitando. Você pensa nesse assunto? Você diz, pastor, para com isso, a morte é nosso adversário. Lá em Apocalipse diz que vai ser o último inimigo, vai ser vencido, vai ser lançado no lago de fogo. Amém, glória a Deus. Mas até que isso aconteça, nós temos muitas lições para aprender com ela. Nós temos que enfrentar a morte cabeça erguida, irmãos. Sem medo. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 12, versículo 24. Morte, a única passagem para a vida. Primeiro, a morte. Muitos a negam, mas sem a morte, não há vida. Você sabia que a maior temor que nós temos da morte, na verdade, não é da morte lá naquele dia que a gente vai fechar os olhos e vai ter um encontro com a eternidade. O maior temor que nós temos são pequenas mortes que às vezes nos sucedem. Por exemplo, temos medo de perder o emprego. Temos medo do marido trair. Temos medo da esposa morrer. Temos medo do filho ir embora. Temos medo de uma falência. Nós temos medo daquilo que a gente não pode vir a resolver. Então, a ideia da morte é algo insolúvel. Vai morrer. A gente tenta lutar contra a morte física, por exemplo, né? Tem alguém que a gente ama, que está hospitalizado, e a gente vai, e tem todo aquele empenho médico, não é? Tantas drogas que se coloca na pessoa, o choque que dá lá para poder tentar ressuscitar o enfermo. Mas, irmãos, olha aqui para mim. Nesse texto de João, vamos ver uma coisa muito simples e muito poderosa que você vai poder lembrar numa hora que você estiver em apuros e você estiver dando um peso inadequado à situação, como se aquilo fosse tirar a sua vida. Existem situações em que, de fato, nós vamos perder a vida. Eu vejo o Joilson, por exemplo, que trabalhava como policial. É um trabalho que eu acho que eu nunca teria. Eu acho lindo, eu abençoo os policiais que passam. Minha filha foi criada assim. Tenho foto de Sofia, a gente chegar no restaurante, tem os policiais almoçando, ela ir lá tirar uma foto com eles e dizer: filha, eles são anjos que o Senhor coloca na nossa vida. Que às vezes as pessoas ensinam para a criança que o policial é um marginal. Isso é um absurdo. Eu ensino ela: olha, a gente tem que orar por eles. Passa uma viatura, ela dá tchau, abençoa. É um trabalho extraordinário, fundamental. Agora, eu não teria coragem. Que você pensar que você vai sair todo dia para matar ou para morrer? Joilson sim, pode dizer assim: estou um pouco preocupado com o meu trabalho. Mas você não pode. Pode até estar preocupado, tá bom, irmãos? Não vou lhe condenar por isso, não. Mas se há alguém que pode estar aqui muito preocupado com o trabalho, o nome dele é Joilson. Ele sim pode estar muito preocupado com o trabalho. Cadê a Amandinha, tá ouvindo? Ô, Amandinha, desculpa. Quero aumentar a sua preocupação. Mas com certeza a Amandinha deve ser a irmã mais crente de todas vocês, irmãs. Porque eu acho que nenhuma esposa aqui ora tanto pelo marido como ela. Ou deveria, né? Com certeza ela ora. Então, nós perdemos muito da nossa vida temendo situações como se elas fossem capitais, fatais, mortais. Leia comigo João 12, 12. Que diz assim, cadê você, João? 12, 24. Só um momentinho. João 12, 24. Eu botei um eclipse aqui. Não está ajudando muito esse eclipse, não. Vamos lá. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor Jesus, ele sempre falou da importância da morte, até porque era, imagino que é você, todo mundo vai morrer aqui. Ninguém diz amém, eu sei, claro, né? Olha, Edinho ali, né? Que viver é Cristo, morrer é lucro, né, Edinho? Mas um negócio que no ministério de Jesus, um capítulo, por exemplo, eu tenho meu ministério, tenho os meus sonhos, né? Sempre eu falo deles aqui, por mais que eles pareçam um pouco exagerados, né? Mas eu também que Deus me deu alguns loucos comigo para acreditar nas minhas loucuras. E a gente vai caminhando junto, né? Amém ou não? Alguns, sinceramente. Então, mas o negócio é que no ministério de Jesus, uma das partes do ministério dele aqui era morrer. Se a pessoa, Vinícius, chegar assim: Vinícius, você é um menino que eu tenho que me alegrar com a sua vida e tudo, eu quero, vamos orar aqui para ver se a gente pode vestir mais o seu ministério. Bem, vamos mandar você para a escola de música em tal lugar, né? Fecha essa sua empresa aí, a gente vai ordenar você, a gente vai mandar você passar 6 meses, 1 ano em tal lugar, aprendendo, tocando, depois você vai vir aqui, vai ministrar também, e tal, e daqui a 3 anos vai ser o ápice do seu ministério, porque aí você vai morrer. Aí você diz assim: pastor, amém, glória a Deus, né, irmão? Amém. Fazia parte da agenda do ministério de Jesus morrer. Sabe qual é o problema da pouca importância que nós damos ao nosso ministério? É porque não está dentro da agenda do nosso ministério morrer. Aí ele pode ser muito longo, né? Eu posso ser pastor da Vida Nova mais 10 anos, né? E a igreja continuar com gente muito boa, mas sem crescer, assim, sabe? Sempre 70 pessoas. Sempre 70. Aí chegam alguns irmãos, convertem, vão para outros lugares. Alguns irmãos congregam em outros lugares, né? Mas sempre, não, tudo bem, porque eu posso ter mais 10 anos, não é? Posso ter mais outros 10 anos. Então, talvez o que falte no nosso ministério seja um ponto final nele, né? Uma data, assim, para dizer assim, olha, se eu trabalhasse com vocês como se fosse morrer daqui a um ano, com certeza seria um pastor melhor. Sem dúvida. Se eu tivesse um sonho e o Senhor falasse para mim assim, filhão, arruma as malas, daqui a um ano é nós. Vou chamar você, a gente vai ter uma conversa bem próxima e eu vou trazer você para mim e eu acho que eu seria um pastor melhor. Ou não? Se você, como marido, soubesse que você tem uma doença terminal, vai morrer em um ano, com certeza você seria um marido melhor. Sem dúvida. Se você, como esposa, soubesse que ia morrer em um ano, com certeza você seria a melhor esposa do mundo. Ou não, né? Porque é na morte e no poder que nós descobrimos quem as pessoas são. Então, Jesus, ele tinha na agenda do ministério dele a morte. Por que é que o nosso ministério não prospera como deveria? Porque falta na nossa agenda de ministério a morte. Se não a morte física, a morte é a nossa vontade, a morte do nosso desejo. Então, uma agenda tão gorda, é uma agenda com tantas coisas que nós temos que fazer, que dá tempo deixar para um pouquinho depois ganhar aquela alma, investir na vida daquela pessoa, fazer aquela visita, orar por aquela pessoa, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor. Você está comigo aqui? Diga amém. Amém. Então, primeiro, para que nós possamos ter a morte como uma passagem para a vida e parar de ver a morte como algo que só pode nos fazer mal, nós temos que ter a coragem de não negar mais a verdade. Entender que sem a morte não há vida. Jesus falou, olha, se o grão não morrer, ele não vai dar origem a outros. Uma das melhores coisas que aconteceu na igreja na China e na igreja em outros países perseguidos foi a morte dos seus pastores. Eu estava conversando com um pastor que eu tenho a honra de cuidar dele, que ele tem umas 3 mil ovelhas e sempre estou acompanhando ele. Não sei porquê, né? Porque ele é muito melhor do que eu, mas o evangelho tem dessas coisas, né? Essas coisas engraçadas que Deus faz, né? E eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, a gente tem que preparar o povo, porque não se engane. A primeira coisa que vai acontecer quando a igreja for efetivamente mais perseguida, vai ser a nossa morte. Os primeiros que vão morrer, ó, somos nós. Eles vão matar primeiro os pastores. Então, a sua igreja, a minha igreja, tem que estar preparada, porque os primeiros a morrer seremos nós. Agora, isso vai ser uma bênção para a igreja, porque você imagina, por exemplo, se acontece algo que não tá nos nossos planos, né? Mas, sei lá, eu vou cobrar alguma coisa aqui do tipo a China expandir e tomar conta dos países aqui da América, sei lá, vamos viajar aqui. E aí, de alguma forma, ser proibido o evangelho, pá, aí entra aqui e me fuzilam, né? Nega Jesus? Não, não nego. Puf! Me mataram. O que ia acontecer com a vida nova? Meu Deus do céu, ia florescer, não é? Ia ser o quê? A gente entregar esse ponto aqui, claro, né? E aí, para não ficar na mostra, né, Lucas? E aí cada um de vocês ia pegar o que já recebeu e ia multiplicar. Ia crescer, ia expandir. Pessoas iam converter mais. A gente ia deixar de se preocupar mais em receber para se preocupar mais em agora regurgitar para alimentar os nossos filhotes. Que bênção não seria a minha morte? Uma bênção para a igreja, principalmente se morresse como Marte, imagine morrer ajoelhado aqui, puf, um tiro de fuzil na cabeça, morreu, vocês vendo o sangue escorrendo pelo chão, meu pastor morreu, meu Deus, e agora? Aí Jesus ia falar assim, por que é que você está olhando para ele? Ele subiu, fazer que nem os anjos fizeram quando Jesus foi arrebatado, né? Por que vocês olham para cima? De lá ele vai voltar de novo? Oh, meu pastor morreu, aí ia ser engraçado, se um anjo aparecesse e falasse, vocês não têm tempo para chorar ele não, daqui a pouco vocês morrem também? A morte é a única passagem para a vida, irmãos. A única. Não há como a igreja crescer, não há como um casamento prosperar, não há como uma família se desenvolver se a gente não matar o que tem que ser morto. Às vezes é um comportamento que você tem muito errado e você tem que matar. Às vezes é um equívoco quando você pensa que o mundo tem que rodar ao seu redor, que todos têm que trabalhar pela sua felicidade, que suas carências têm que ser todas supridas primeiro, para que depois você possa fazer alguma coisa para Deus. Aquela velha blá blá blá que a gente conhece, né? Eu não tenho tempo para orar, mas tem tempo para comer, tem tempo para dormir, tem tempo para ver televisão, para assistir série e assim vai, ficar no redes sociais. Irmãos, um momento desse de louvor como a gente teve, não sei vocês, eu acho que sim, que a igreja estava junta. A gente entra assim numa dimensão de adoração, de espiritualidade, que não dá para ser só o domingo de noite. Não dá. E às vezes a gente vê uma vida morna, por quê? Porque a gente não está se alimentando de vida. Eu não quero ficar muito filosófico aqui não, eu acho que vocês estão me entendendo, amém ou não? O que eu quero saber me comunicar, o que eu quero dizer aqui com esse tópico do sermão, é que a vida só vai ser encontrada pela morte se nós usarmos a morte naquilo que ela é útil. Já que vai morrer alguma coisa na minha vida, que seja a minha vontade carnal, que seja a minha preguiça, que seja o meu esmauzelo, que seja o meu fastio por Deus, isso tem que morrer. Isso tem que ser cepado, cortado. E aí vai começar a florescer a vida que nós sentimos falta. Amém ou não? Então, é preciso morrer primeiro. Você quer ter um marido melhor, provavelmente algumas coisas em você, como esposa, tem que morrer. Você quer uma esposa melhor, provavelmente algumas coisas em você, como marido, precisam morrer. Você quer uma igreja melhor, provavelmente algumas coisas em você, como ovelha, precisam morrer. Eu quero uma igreja melhor, certamente tem muitas coisas em mim que tem que morrer. A morte é a única passagem para a vida. Muitos a negam, mas sem a morte não há vida. João 12:24. E por mais, irmãos, que a gente fique com medo disso, a gente pensa, pastor, mas eu não tenho que passar pela morte. O Salmo 23, abre aí. 23, versículo 4. Ele diz que mesmo que passarmos pelo vale da sombra da morte, não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Ah, não é possível. Espera aí, pastor. Quer dizer que tem vara até no vale da sombra da morte? Não acredito, não. Não é possível? Que é isso? É. Irmãos, uma vez eu vi uma frase sobre Deus, tão incipiente e talvez até um pouco impensada, mas que eu, até hoje eu não esqueço. Alguém disse assim para mim, um amigo meu, de muitos anos, ele disse, Tico, Deus é totalmente sarado, cara. Aí eu, né, todo teológico, né, sarado? Sarado quer dizer que já foi enfermo? Mas depois eu fui entender o que ele quis dizer. Quando ele diz que Deus é sarado, ele está dizendo assim, olha, Deus, ele não tem tempo a perder com... Eu vou procurar uma palavra bem legal, tá? Eu não vou falar o que eu estou pensando. Deus não tem tempo a perder com birrinhas nossas. Ele nos ama? Sim. Ele nos põe no colo? Com certeza. Mas tem coisa na gente que é birrinha. E que ele diz, se apruma, toma jeito, me respeita, eu sou seu pai, não tenho tempo para essa birrinha sua não. Deus fala assim conosco, Deus não é só amor. Sim, e você como pai nunca deu uma bronca no seu filho não? Vai criar um filho sem bronca para você ver, ele vai virar uma bronca. Então, você está aqui ainda comigo? Você ainda me ama? Irmãos, em nome de Jesus, tenha coragem de pegar na mão dele e dizer, ok, Senhor, já que tem que passar pela morte, eu não quero ir sozinho. o Senhor segura na minha mão, bem forte, por favor. E não é, outro dia minha filha fez algo que um dia um filho, o Davi fez com meu pai, o filhinho dele mais novo, que agora já é um homem, né? Meu pai foi pegar na mão dele para atravessar a rua, aí Davi falou, não pai, não é assim que pega a mão na mão não, tem que pegar no meu pulso. Porque eu aprendi na escola, na aula do Detran, gente, é pequenininho, que se eu pegar na sua mão, posso soltar, mas se o senhor pegar na minha, aí não tem jeito, porque fica bem firme. Aí na hora meu pai pensou, é assim que Deus pega na mão da gente. Será que você vai pegar na mão de filho que você pega no pulso? Né? É assim que Deus pega. Então você dá o pulso assim para ele e fala, Senhor, já que é para passar pelo vale da sombra da morte, pela própria morte, então me pega na mão, por favor. E não solta não, claro que ele não solta, mas você tem que fazer esse papel de se entregar ou se render ao Senhor. Pega firme, eu quero o seu cajado, eu quero o seu consolo, mas se precisar da vara também, Senhor, amém. Sabe o que acontece? A gente às vezes é tão sensívelzinho, que porque está no sofrimento, fala, Senhor, eu já estou sofrendo tanto, e o Senhor ainda me dá uma varada? Por que o pastor usa a vara? Para a ovelha pegar o caminho certo. Daniel, esses dias, estava lá no resort, Eco Resort, Itaguá. Eco Resort, Paula falou, Zoo Resort, porque tem uma série de animais lá, né, para poder melhorar a experiência, ficar mais agradável. Não, irmã Jamila? E lá no Eco Resort, Itaguá, o Eco Resort é por minha parte, Aritaguá. Depois de botar o link no site, com vendas. Estávamos lá, ele conversou comigo, Thiago, perdi, rapaz, já três ovelhas. Eu falei, como foi? É porque tem ovelhas lá também, viu, gente? É para dar um clima assim, mais de fazenda. E aí, foi porque, rapaz, a ovelha deu a cria e as outras ovelhas pisaram na ovelhinha. Aí eu lembrei de uma coisa que eu tinha uma vez estudado. Que a ovelha, essa ovelha que a gente cria, ela é domesticada há milhares de anos. Ela é um animal míope, é um animal que não enxerga direito, é um animal que não consegue se sustentar. Se você chegar numa ilha deserta e soltar um bode, 10 cabras, você vai chegar com 100 anos, ou eles morreram de fome porque comeram tudo, né, e se multiplicaram à vontade. Mas se você deixar lá 20 ovelhas e 10 carneiros, você vai chegar com uns 2 anos, não vai ter mais nenhum, ou 3. Porque eles não conseguem sozinhos. Ovelha é um animal que precisa de pastor. E aí a gente conversou como seria para poder separar essa ovelhinha que estava prenha, para ela parir a própria mãe cuidar da ovelha e o caseiro poder cuidar lá da ovelha. Porque se deixar no meio das outras, ela espinzinha e mata. O Senhor, irmãos, vai sim nos tratar com vara e cajado, mesmo no vale da sombra da morte. Porque a gente, o lugar que você mais vivia é no vale da sombra da morte. Porque em cima do monte está na bênção. Mas é no vale, é na dificuldade, é na beira da morte que a gente erra o caminho, é ou não é? E é o lugar que a gente mais precisa de vara e cajado. Embora também seja o lugar que a gente menos quer vara e cajado. Principalmente vara. Então, amados, Deus, na sua infinita graça, poder, sanidade, saúde emocional, Ele vai segurar na sua mão na hora de você enfrentar a morte. Amém ou não? 2. Se prepare para a morte. 2 Reis 20, versículo 1. Você ainda está aqui, amém ou não? Amém. Sem a morte não há vida, irmãos. Enfrenta a morte com dignidade, de cabeça erguida, deixando que o Senhor segure firme a sua mão, receba a vara e o cajado do Senhor na hora de enfrentar a morte, para que você não se desvie e não seja pior ainda a sua situação. Segundo Reis, nós vamos ver pequena parte da história do rei Ezequias. Segundo Reis 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse assim, assim diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. E aí, irmãos, Ezequias fez o que a maioria de nós faria. Fraquejou. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu não vou nem chamar de fraquejou, porque é normal ninguém querer morrer, amém? Até o Senhor Jesus, que nunca fraquejou, na hora da sua morte, ele, por ser saudável, pediu ao Pai que, se houvesse alguma forma, lhe poupasse a vida. Então Ezequias fez o que faríamos. Ele então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta! Oh, glória! Aleluia! E diz Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia, já é uma profecia para o próprio Jesus, amém? Já é um texto que chama de tipológico. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram lá e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou. Isso aqui é uma boa dica para aquelas pessoas que acham que crente não pode tomar medicação, não pode tomar antidepressivo. Então, irmãos, vamos amadurecer, amém ou não? Ninguém aqui quer adoecer, amém? Mas se precisar tratar, vamos ter maturidade, tá? Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que eu terceiro dia subirei a casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: ajuntar-se-á a sombra 10 graus, aleluia, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes retroceda 10 graus. Rapaz, quando Deus quer mostrar o poder dele, hein, irmão, a terra deu uma volta, deu uma voltada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você vai morrer, e eu não sei quando, e que essa morte física sirva hoje de ilustração para que você leve a sério, em nome de Jesus, a necessidade de mortes menores que você precisa ter, mas que você tem resistido a ter. Quem não teme a morte maior, não tem medo de pequenas mortes. Uma vez disseram sobre os terroristas: eles são imbatíveis, porque eles não amam a própria vida. Nós devemos nos preparar para a morte, segundo ponto. Ezequias ia morrer, e ele ganhou um bônus de Deus de 15 anos. Só que você vai ler aí no versículo 15, que ele vacilou. Ele não soube usar esses 15 anos que ele recebeu. Ele mostrou todos os tesouros ao rei da Babilônia. Olha para quem ele foi mostrar. Algumas gerações depois, Nabucodonosor, o outro rei da Babilônia, foi lá e tomou tudo. Então, melhor seria se ele tivesse morrido. Ok? Melhor seria se ele tivesse morrido. Aí eu chego aqui hoje e falo: irmãos, nós precisamos morrer para muitas vontades nossas que têm drenado a nossa vida. Aí você diz: não, me dá mais 15 anos, Senhor. Não quero deixar isso, é tão bom. Não quero deixar de fazer esse negócio errado, eu sei que é errado, mas só mais um pouquinho. Não quero abrir mão disso, não. Isso seria uma morte muito grande na minha vida. Eu? Falar menos, ora mais? Não. Sou tão ocupado. Eu largar os meus rancores, as minhas dores? Não, isso é tão importante para mim. Isso me constitui como um sujeito. Eu não sei o que seria de mim sem os meus rancores. Seria uma pessoa melhor, com certeza. Ou você morre, meu amigo. A questão é que morte você vai escolher. a boa morte ou a morte ruim. Põe em ordem a sua casa. Qual é o seu seguro de vida? Eu fiz um seguro enterro. Tá, amor. Se eu morrer, você, ó, vou deixar até lá no cofre a pólice. Gente, minha mulher tem a senha do meu cofre. Você viu que é a confiança, né? Minha senha, rapaz. Aí eu digo a ela que é um cofre. Aí eu falei uma coisa engraçada hoje com ela. Disse sim, é um cofre de... Não lembro o que foi, pra dizer assim do tipo... Não é pra guardar meu dinheiro dela, né? Mas nem é tanto dinheiro assim, viu, gente? Talvez só pra pagar as contas. Mas se eu morrer, pelo menos o enterro tá garantido. Não é? Se bem que eu acho que a igreja vai pagar meu enterro, né, gente? Pra poder ficar. Irmãos amados, vamos ver a cena. Tira o púlpito e bota meu caixão. Um caixão simples, pelo amor de Deus. Não, Paula não pode escolher. Porque Paula sempre escolhe o mais bonito e vai ser o mais caro. Então, tá lá o meu caixão, né? Não bota esse ar-condicionado em cima de mim, por favor, porque eu já vou estar morto. Para ainda ficar congelado, não presta. Então, me bota mais embaixo do ar-condicionado, por favor. Vocês estão vendo o caixão lá? E aí, provavelmente meu pai deve vir de Salvador, né? Fazer meu enterro. Se não tiver alguma viagem missionária aí longe. E tá lá o meu caixão, aqui na frente. Sendo velado o meu corpo. Bota o mosquiteiro, gente, aquelas mosquinhas ali, horrível. Né? E eu geralmente eu vou nos velórios, eu sento, fico olhando a reação do povo. Gente, tão engraçado. Eu não posso rir nessas horas, mas eu já fui a tanto enterro que eu tenho horas que dá vontade de rir. E aí eu vejo, aí tem gente que chega, é só culpa, né? Tem gente que é só culpa. Vai caminhando assim, né? Meio de longe, ó. Aí vai chegando assim, ó, estica o olho assim, parece que o morto vai levantar e pegar ele. Aí vai lá, olha assim, né? Aí vai chegando perto assim, balança a cabeça, aí encosta assim, ó, ó, ó, com medo de cair em cima do morto, aí olha, confere, tá morto mesmo, ele. Aí faz aquela viradinha de cabeça, tipo assim, né, fazer o quê, né, aí volta, pega o celular e vai falar de outras coisas. Mas tem gente que vem resignado pra perto, encosta e começa a lamentar. Poxa vida, tão jovem, ajudou tanta gente, era tão legal, meu Deus, por que uma pessoa dessa morre? Eu acho que no meu caso vai ser mais assim. Morreu tão novo, tão vivo, tão lindo. Não, e pode elogiar morto, né? Que a viúva não vai ter ciúme, né? Tão lindo. Morreu, gente. Meu Deus, como é que pode isso? E sai. A gente mede o quanto a pessoa era preciosa enquanto viva por isso. A palavra de Deus diz uma mulher chamada Dorcas que ela era tão preciosa na igreja que o povo não aceitou que ela morresse, não. Não botaram Deus na parede, né, gente? Que nem tem um povo aí que fala essa heresia ridícula. Mas eles, Senhor, não dá não, para ela morrer não, Jesus. Essa mulher aqui é muito bênção. Pelo amor de Deus. Levanta, não dá não. Olha. E começaram a orar, orar, orar, orar, orar. E mostrar os panos que a mulher fazia. Então alguém vai chegar no enterro e vai dizer assim, meu pastor, gente boa toda a vida, viu? Teve uma hora que eu estava tão mal. Rapaz, Deus usou esse homem para falar na minha vida um negócio que mudou a minha vida. E eu recebi Jesus. Valeu a pena já a morte. Amém, não? Aí outro vai chegar assim e falar assim, bom marido. Bom marido. A mulher dele era ótima também, ajudava. Mas eu uma vez recebi um conselho dele, uma palavra dele. Salvou meu casamento. Aí chega uma mãe com um filho e diz assim, aí a mãe fala, é mãe, eu só seguia mesmo a Jesus. Mas eu gostava muito do pastor Tiago. Seu João, filho de Jamile. Aí chega outro e fala assim: poxa, a gente estava até com os projetos para a igreja. Gente, a morte da gente tem que ser inconveniente para as pessoas. A morte da gente tem que ser algo que deixa um vácuo. Uma pessoa que morre e deixa um vácuo é uma pessoa que tem uma vida que tem sentido. Amém ou não amém? Então, quando eu digo se prepare para a morte, não estou falando de seguro de vida, estou falando que você tem que caminhar de um jeito que você faça falta quando você morrer. Aí você diz: pastor, ai, eu sei que não tem ninguém assim aqui, né? Vai que tem alguém ouvindo que é muito espiritual, sabe aquele povo muito crente, bem beato mesmo, diz assim: misericórdia, toda glória a Jesus. Gente, ninguém aqui já viu Jesus. Talvez uma pessoa aqui, né, que ora muito, viu. A maioria de nós não vê Jesus. A maioria de nós vê os membros do corpo de Jesus, que são outras pessoas. Amém ou não amém? Você viu alguém que é uma mão de Jesus, e essa mão de Jesus foi estendida para você, e você veio para ele, e entrou no corpo dele, e se passou a ser membro também. Amém? Então, as pessoas vêm a Jesus através de nós. Então, como vai ser quando você morrer? Eu estou lhe dando a oportunidade de você chegar em casa e arrumar a sua casa, arrumar a sua agenda, arrumar a sua prioridade. De você chegar em casa e assim: para com esse negócio de gastar tempo com o que não é pão. Eu vou refazer minhas prioridades. Isso está queimando no meu coração. E eu vou passar 5 dias na cidade da minha mulher. Semana que vem, vou trabalhar, outra semana, vou trabalhar segunda e terça, o dia todo, quarta, 5 da manhã, eu vou. Misericórdia, o pastor pregou que ia morrer, será que é dessa vez? Acho que não, porque ainda tem umas coisas para fazer ainda. E eu vou lá, irmãos, orar ao Senhor um pouquinho. Vou para a fazenda do meu sogro, vou ficar lá só. Talvez faça até um jejum. E vou ficar lá com o Senhor, ouvindo ele, falando com ele. Porque tem horas que a gente tem que dar uma parada para arrumar a casa. É ou não é? Eu estava arrumando uma gaveta lá minha, tinha coisa que eu disse: espera aí, essa anotação aqui tem 2 anos, 3? Eu peguei um remédio que tinha validade, já tinha 3 anos passado a validade, eu falei: espera aí, se tem 3 anos passou a validade, eu estou 3 anos sem arrumar essa gaveta? E aquilo falou muito comigo. Não dá não, gente, tem que passar em revista o coração da gente todo dia. Aquela gaveta, tudo bem que você pode ter sua gaveta lá 3 anos sem mexer, mas o que a gente está fazendo com as prioridades? O que a gente está fazendo com o fato de que eu posso morrer amanhã? O que a gente está fazendo com o fato de qual legado eu vou deixar? Você não vai ficar para a semente, meu bem. Você vai morrer. E ninguém diz amém agora? É, pastor, vou começar a fazer dieta para ver se dá uma... Bota para correr essa morte aí. Não é não? Gordura visceral, perigoso. Fazer um exercício. Hoje eu estava lá correndo com a minha filha, lá no beira-rio. Você, em vez de reclamar do rio, do nosso Tietê, vai lá correr com seu filho. Ô, gente, que bonitinho, um monte de pai gordinho tentando acompanhar os filhos na bicicleta, eu com a pena. Mas eu posso falar porque eu perdi agora quase 20 quilos, então eu estou com autoridade. Então, amados, a vida é boa, glória a Deus. Lá em casa tem um ditado que diz assim: a vida é curta para ser miúda. Mas a gente tem que tomar vergonha como crente e começar a lembrar que a morte faz parte da vida. Você está aqui ainda, amém ou não? Para terminar, antes que você morra, abra aí João 10:10, por favor. Hoje é aquele dia que minha mulher vai falar: meu tico, pra que tu falou aquilo? Mas ela é paciente, né, amor? João 10:10. João 10:10. Pastor, você tá falando de morte, pastor? Pelo amor de Deus, pra que serve tanta morte? Pra vida, aleluia. Vamos terminar aqui para você ver o gol do Fantástico. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Agora deu nó, pastor. Peraí, é para morrer ou para viver? Eu só quero que morra em você, irmãos, o que tem que morrer. Porque se não morrer o que tem que morrer, a vida fica presa na semente. Você pega um grão de milho. Um grão de milho pode alimentar toda a humanidade. Mas para isso ele tem que romper. Ele tem que morrer. E ele dá uma espiga. Alguém já contou uma espiga? Pesquisa aí na internet, por favor, alguém. Eu estou pedindo, gente. Pode acessar aí. Não é heresia, não. Pesquisa aí quantos grãos tem numa espiga. Povo de tecnologia da informação aí, por favor. Zaira, Patrick. Quantos grãos tem numa espiga? De milho. Cara culto, né? Uma espiga de quê, né? Eu pensava que isso era de milho, mas tudo bem. Vamos lá. Você abriu comigo aí, vamos ler de novo. Aproveite e já abra João 11, 25. João 10, 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Se a semente não morrer, ela só é uma. Mas se ela morrer, ela vira três espigas, que viram mais nove espigas, que exponencialmente logo serão milhões de espigas. Ah, quantos? Quantos? Uau! Mas também, como diz que a morte tem que ser do tempo, a espiga de vida também tem um tempo de plantar e ver qual grão vai dar dentro da espiga, a quantidade de grão. Tem um tempo certo, né? Se planta no tempo certo de fazer a plantação do milho. Ainda rende mais. Boa essa palavra. Então vamos botar aí, ó. Aí disse de tanto a tanto, Zaira? Ou só falou? Ah, ela está dando estudada ali. Você está comigo aqui, amém? 808, 16, 24. Vamos botar uma espiga mais gorda? Uma espiga plantada na hora certa? Vamos pensar aí 2.500 grãos. Um grão. Quanto tempo é para o milho brotar? Acho que é 4 meses, né? Quanto? Temos um agrônomo entre nós. Já sei que pergunta as coisas voltadas para essa área. 3 meses e meio. Você transforma um em 2.500. Irmãos, o que é que você está esperando para morrer? Se você morre, aquele pequeno orgulho, você vai ter 2.500 sorrisos daqui a 3 meses e meio. Se você morre, aquela pequena preguiça de ajoelhar para orar, você vai ter 2.500 sorrisos e bênçãos e crescimentos espirituais na sua vida. Se você abençoa aquela pessoa que precisa muito de um pouco de cuidado, e você abre mão um pouco do cuidado com você e cuida dessa pessoa, quantas milhares de pessoas vão ser alcançadas por esse ensino mais? Diga, Deus. Estou pensando aqui, nesse cálculo aí. Eu tenho um de 500, né? É. Imagina essa crise no Brasil. Se a proposta dessa, eu não vou fazer o Brasil. Imagina. Então, vamos pensar o seguinte. Leia o versículo para a gente terminar aí. Vamos terminar aqui uns 2 minutinhos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? A explicação para tudo que eu estou falando aqui está aqui no versículo 26. No versículo 10 de João 10, ele diz: e o mercenário vem, o mercenário que não é pastor, não pertence às ovelhas, perdão, 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida. Versículo 25 de João 11: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, aleluia, não precisa ter medo da morte, de nenhuma delas, não precisa ter medo da morte da sua vontade, não precisa ter medo da morte da sua razão, não precisa ter medo da morte da sua agenda, não precisa ter medo da morte física, porque qualquer morte que nós experimentamos através da vida que é Jesus, ela vira mais vida e vida em abundância. Toda morte que nós passamos com motivados pela vida que é Jesus vai trazer para nós muito mais vida do que aquilo que morreu, porque aonde abundou o pecado, superabunda a graça. E a gente agarra essa sementinha, porque é melhor ter ela do que não ter nada. Abra mão e viva 2.500. 2.500 vezes, eu nunca vou esquecer disso. Esse versículo, os dois, falam, usam uma palavra muito especial para vida. A palavra grega é Zoe. Zoe significa a vida de Deus. A vida que começa aqui e que você morre, Angelita, mas ela continua. Uma vida imortal. Uma vida que não pode ser bloqueada, que não pode ser paralisada, uma vida que uma vez inaugurada em você, ela é para sempre. Pastor, quer dizer então que quando eu morro para minhas vontades, para os meus vícios, para minha carne, é inaugurada uma vida em mim que nada pode deter, nada pode parar, nem mesmo a morte física? É. Versículo 26. Pode ficar de pé para a gente orar, por favor. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que é a segunda morte, que é a morte eterna. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos que olhar de frente para a morte, com dignidade. Caminhar para ela e olhar no fundo dos olhos dela e dizer, não tenho medo de você. Quando nós temos medo de fazer algo certo, é porque o medo da morte vem para nós. Os filósofos e muitos psicólogos dizem que nosso medo maior e final é o medo da morte. Todos os nossos medos, no final, são o medo da morte. Mas para quem não tem medo da morte, não existem mais temores. Porque o verdadeiro amor lança fora todo, que em nome de Jesus, você passe a preferir a vida de Deus, mesmo que isso custe a sua vida humana. Eu, nesses anos, estudando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, confesso a vocês que de vez em quando me vinha, e hoje posso confessar isso para vocês com o coração cheio, porque até pouco tempo, às vezes, principalmente ao deitar, me vinha um medo de morrer. E aquele medo era tão intenso. Eu cresci vendo aquele filme De Volta para o Futuro com Arnold Schwarzenegger. Só os mais maduros sabem o que eu estou falando. E no finalzinho do filme, quando ele desce naquele líquido incandescente, o olho dele apaga. E ali eu tive um insight filosófico. Meu Deus, um dia eu vou sumir. Isso começou a me desesperar. Mesmo crente, mesmo pregando, mesmo falando sobre a vida de Deus, falei, meu Deus, um dia eu vou fechar o olho e vou desaparecer. Isso me atormentou durante alguns anos, muitos anos. E aí eu comecei a fazer um exercício. Quando vinha esse temor, esse medo, eu começava a lembrar da eternidade. Eu começava a pensar na vida que Deus tem para mim. Que se eu morrer, eu não vou passar por uma perda, a não ser a perda da casca dessa semente aqui, que está me impedindo de viver muito mais e melhor. Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos, obrigado pelo Teu carinho, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. E até a morte não nos assusta mais. Deus, que nós sejamos tão maduros no Senhor, tão profundos no Senhor, e tão habituados com a morte, que a morte seja algo tão constante para nós, tão comum, que nós enfrentemos ela de frente, olhando no fundo dos olhos dela, e que em nome de Jesus, nosso clamor seja para que o Senhor esteja conosco nesse momento. No momento em que passamos pelo vale da sombra da morte, no momento em que passamos por um vale tão difícil, onde tudo fica escuro por essa sombra tão terrível. Obrigado, Senhor, porque é tão confortável saber que o Senhor sempre tem algo melhor para nós, depois das mortes que o Senhor traz para as nossas vidas. Obrigado, porque depois da cruz tem a ressurreição, depois da morte tem a glória, depois do sacrifício tem o fogo que desce sobre ele. Senhor, que nós venhamos a preferir a vida de Deus, a vida que vem de Deus, porque mesmo que nós morramos, se nós cremos, nós venceremos a morte, porque a tua vida, ela atravessa a morte conosco, e nós sempre a teremos conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Então, Espírito Santo, nos lembre disso, que é preciso morrer para que possamos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Pode ficar sentado um pouquinho. Nós vamos...